No programa Francisco Barbosa, Língua de Trapo. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, cultural, desportivo e tudo mais. O Maurício não tá aqui para perguntar qual é a primeira personalidade, então vou já perguntando a mãe de nada como ela vai. Mãe de nada, já tá aqui para participar do nosso Língua de Trapo, ei, sentadinha, arrumadinha. Ei, tudo Barbosa, bem, mãe de nada? Tudo bem, Barbosa. Graças a Deus, já bem. Sei que o Maurício não veio, hein? Isso, tá em São Paulo. Eu ouvi o seu Albuquerque falando. Isso. É, mas ele foi para Sampa, foi é? Foi pra Sampa. Pra São Paulo. São Paulo. É para São Paulo, não, cara. Não, não é possível, mãe. Que é, mãe? Saudade de Sampa. Tá bom, mãe. Depois a senhora dá um pulinho lá, mãe. É hoje que não dá, que a senhora tem que trabalhar aqui com a gente. Ele nem me chamou pra ir pra lá. Não podia, mãe. Deve ir vocês. Se fossem vocês dois, iam desfalcar demais o programa, e mãe. E pra me dar uma carona. Não, só não. Porque eu falei pra ele que eu uso saia. Não, não é isso não, e mãe. E não uso calcinha. Não, não, mãe. Não, nada. Vou, mãe, pode parar. Pode parar, tá bom? Tá, parei, meu. Então tá bom, vambora. Deve estar a maior garoa lá, né? Deve estar uma garoa lá mesmo, é verdade. É, mas, ó, qual que é a pergunta de hoje? Pergunta é a seguinte, mas de nada, os cientistas da Universidade de Chicago anunciaram ter descoberto a cura para a calvície. Sabia? Olha aí, Chuquinha. Aqui, Chuquinha, pode parar, mãe. É que os cientistas desenvolveram uma proteína chamada beta-catenina, que é encontrada na pele humana, e fizeram testes em ratos e os ratos ficaram cabelo dois, sabia, mãe? O rato que era careca ficou cheio de cabeleira. Aquele rato ficou parecendo com o Roberto Carlos. Isso. A senhora acha que finalmente descobriram a cura pra calvície, mãe de nada? Isso não vai dar certo nos humanos, só vai dar certo nos ratos. É, Barbosa, teve um rato lá que tomou essa beta-catenina. Sim. Que ele tinha o cabelo encaracolado, ficou parecendo o Calbi Peixoto. Não, não, não é nada de... Ô, mãe, vamos lá. Vamos lá aqui. É, bom, mas o cabelo da Carla Pérez... Não, é não tem nada louro. A ver o cabelo... Não, não, mãe, não é a Carla Pérez. Ah, não é o cabelo? Quero saber se essa cura, que já foi testada pra calvície... Ah, das calvícies? Com os ratos, deixou os ratos com a cabeleira enorme, se vai dar certo com o ser humano. Ah, tem que ver isso com cuidado, hein, Veja com cuidado aí, mãe. Olha, pergunta não cabeluda. Pergunta não cabeluda? É porque é careca, o assunto... Tá bom, mãe, vai. Deixa eu fazer as consultas aqui. Vambora. Pera lá. Ah, ô Bruno, chama o Ricardo Campelo lá na produção do Antônio Carlos. O que cabe, Campelo, o quê? O que é? Sobre negócio de careca, o Campelo entende não, disso. Não, para com isso, mãe, deixa o Campelo de fora. Ai, okay, o Cacau que tá... O que é, Matias? O Rogério lá do banco. Ah, o Rogério do banco. Rogério também. Do banco o quê? A cabeça do Rogério parece uma bola de boliche. Não, não, para com isso, mãe, vai acabar dando problema na sua conta lá, hein? Tô brincando, Rogério, querido, lindão. Tá bom, vambora. Você é um pau. Tá bom, vai, mãe. Pão careca. Não, mas vambora, mãe. Para com isso. Olha, é sobre... Deixa eu consultar aqui então, Barbosa. Já que os ratinhos foi testado. Os ratinhos, isso. É, deixa eu beber água primeiro. Bebe a sua aguinha aí. Mãe, com educação, mãe. Não vai... Essa água com gás é danada. E água com gás nada, mãe. Vambora. Deixa eu ver aqui. Consulta os ratinhos vou aí. Vou ver com os ratinhos brancos dos laboratórios energéticos. Isso. Não é? Deixa eu falar com o meu ratinho importado aqui da Filadélfia. Isso, ratinho da Filadélfia. É o Felipe. Felipe, vamos lá. Não, não é Felipe. Felipe é português. O nome dele é Felipe. Felipe. Tá bom, vamos falar com seu Felipe. Não, seu Felipe. Felipe, mãe. Vamos lá. O Felipe, os teus amigos ratos aí, é de onde? É da Universidade de Chicago. Eles fizeram aí uma injeção, né, Barbosa? Cuidado, mãe, eu pensei que se a senhora fosse comentar alguma coisa a respeito da universidade, ser Chicago. Não, é porque... Ainda bem que a senhora não comentou nada. Barbosa, é porque eu lembrei uma vez de um sobrinho... Sim. Que viajou para os Estados Unidos. O que que tem? E ele falou, nossa, tive uma baita dor de barriga no avião, pedi o piloto para aterrizar em Chicago. Não, mãe, não. Pode parar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ô, Felipe, você que é meu rato de estimação. Isso. O que você acha da Beta Catarina Poscareca que elas gostam mais, hein? O quê? Mas aplica a injeção onde? E não dói, não? Ai, ai, ai. Não dói? Ah, agora que eu entendi, Barbosa. Que bom, mãe. Já vi tudo. Ótimo, mãe. Olha. Que o ratinho, o Felipe falou pra senhora? O Felipe falou, o rato criou o cabelo. O rato criou o cabelo. Mas em ser humano, isso aí não vai funcionar muito bem, não. Ah, mãe, que pena. É, mas por quê? O Felipe falou, ele é rato, ele entende. Tá bom, mas por que não vai funcionar direito nos seres humanos? Não vai funcionar porque os homens careca vão ter que fazer um sacrifício pra curar a carequice. Sim, vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que andar com um monte de rato cabeludo na cabeça. Que rato cabeludo, mãe? Para com isso. É melhor passar um requeijão na cabeça. Ah, mãe, para com isso, tá bom? Obrigado, mãe. Ah, de nada. Mas vambora, do comercial de uma vez. Mas eu vou confio nem... Vambora, olha isso. É só pra não perder o hábito. É, né? Tá bom, vai. Pra não perder a endedodura. Tá bom, a endedodura, porque tá bom. Porque quando o locutor fica muito afastado, ele perde a embocadura. Exato. E quem aperta botão é o dedodura. Dá a endedodura, tá Paulinho, bom. Paulinho, o Chuquinha é um dedodura. E Chuquinha nada, mãe, para de mexer com o Paulo. Vamos lá. Ó, tá vendo? Olha aí. Eu já falei pra não brincar. Para de chorar. Para, mãe. Não vem com essa. Tá me ofendendo. Não vem com essas lágrimas de crocodilo pra cá, não. Tá me chamando de vaca velha. Não, vambora, mãe. Vambora. Me chamando de velha, agora vaca velha. Tá bom, vambora, mãe. Vambora. Vamos. Ah, licença aí, porque esse horário é reservado para o Dinada Shopping no Sérgio Sospodruto. Eu acho bom. Por favor, música e o hino do Vasco. Tem hino aí? Do Vasco? Tem aí, hino do Vasco? Tem o hino do Vasco. Tem o hino do Vasco? Fala, Roberto, por favor. Não tem. Então bota do Flamengo mesmo. Que bota do Flamengo? A conversa é com o Vasco ou com o Flamengo? É com o Vasco. Hino do Vasco. Então vamos lá. Vamos. Olha, pronto, que maravilha. Aí. Meu amigo torcedor do Vasco da Gama, você não pode deixar de participar da grande torcida Dinacão. Dinacão? É a torcida da mãe de nada pelo Vascão. Ah, tá certo. Compre hoje mesmo o bacalhau da vitória e da conquista positiva e lusitana. Como é que é? Comprar o quê, mãe? O bacalhau da vitória e da conquista positiva e lusitana. Ah, qual a diferença do seu bacalhau pro bacalhau que eu compro no supermercado? Barbosa, esse do meu bacalhau? Meu bacalhau. Não, não, mãe. O bacalhau que a senhora vende no Dinada Shopping. Não, esse é bacalhau que eu tô falando. Ah, bem, vambora. Tem uma piada. Não tem piada, não. Não tem piada nada, não. Piada do português e do gambá. Não, tem. Principalmente essa que eu conheço. É um bacalhau, Barbosa. Tá rindo, né, mãe? Lembrou da piada, né? Engraçadinha, né? É um bacalhau cientificamente energizado e testado para você torcer pelo Vasco. E como é que faz? E de grátis, você ainda ganha um batedor para amaciar a carne do bacalhau em formato de tamanco. Tá bom, mãe, mas como é que é? Como é que eu faço? Na hora do... Como é que o vascaíno faz? Paulo Roberto, que é vascaíno. Ele adquiriu o bacalhau com a senhora. Adquiriu. Na hora do jogo, o que ele faz com o bacalhau? Bom, é na hora que o jogo começar, quando o garotinho gritar, começou! Sim. Cheguei! Sim. Voltei! Tá bom. Aí você coloca o bacalhau em cima do rádio. Coloca o bacalhau em cima do rádio? Exatamente. Sim. E é uma beleza, vai engordurar o vídeo todo. Não, mãe, que vídeo? Você pode... Rádio não tem, rádio não é televisão, rádio não, é rádio, mano. Mas vídeo é o vídeo dial. Não, o dial, não onde é vidro. Troca a estação. O vidro do dial. Ah, é o vidro. Eu falei vídeo. Tá, eu isso. Sou louca, foi mal. Foi mal, né? Ah, tá você bom. Você pode adquirir esse bacalhau cheiroso ligando para o telefone mais famoso do mundo, que é esse aí. 900-271-71 no ramal 171. Ai, vai bacalhau, ganha meu. Tá, quanto é que custa isso aí, mãe? Custa só R$29,99 o tasco do bacalhau. Pera, R$29,99 o tasco. Isso, exatamente. Tasquinho, pedacinho. O tasco, e se quiser não. Deixa 20 pra mim, que eu adoro bacalhau. Não, eu não acredito que a senhora já tá ganhando dinheiro em cima do Vasco da Gama, dando tasquinho de bacalhau. Não, Barbosa, mas essa lenda vai ser toda revertida. Não, mãe, a senhora tá ganhando dinheiro em cima do Vasco da Gama. Ela vai ser revertida para a AMD. Oh, mãe, Associação das Pobres Mães de Nada. Não, nada disso, mãe. A senhora tá faturando em cima do Vasco da Gama, tá ganhando dinheiro em cima Cruz de Malta. Ganhando dinheiro não, esse dinheiro não vem todo pra mim não, Barbosa. Ah, não vai todo pra senhora não? Não, de cada R$29,99 condenada shopping receber, sim. Eu pago INPS, ISS, FGTS, o CPMF, Passat e GTS. Não, mas não, tá, já pago um monte de imposto, tudo bem. Palio, todo mundo, FXT. Tá bom, e o, peraí, e a parcela, e o Vasco? Recebe quanto disso aí? O Vasco recebe um muito obrigado. Que muito obrigado? Do fundo do coração. Que é isso, mãe? O dinheiro foi tudo pra pagar imposto. Tá bom, mãe, tá. Entendeu? Tá, não vou discutir com a senhora. Não, oh, chegou agora tá aqui, bom. Olha, um amigo nosso. Tá com uma cor linda ele. Genilson Caramujo. Não, Caramujo não, Araújo. Que? Oh. Ai, meu Deus do céu. Genilson, outro dia eu vi ele passando com o helicóptero em cima da minha casa. Sim. Fazendo xixi lá de cima. Que fazer xixi? Você para com isso, não, aí, Genilson é um cara, meu amigo, muito bem educado, jamais faria isso, tá, mãe? Seu mijão. Não, para com isso, para com intriga, tá bom? Para com. Tá, mãe de nada, vamos ao segundo assunto, tá vamos bom? Vamos lá, Barbosa. É a consulta da ouvinte Neide Gomes Moraes de Vicente de Carvalho. Ô, Neide, querida, lindinha. Não, Paulo Roberto. Vamos lá, Neide. Vamos lá, Neide. Ô, ela Bruno, prende essas galinhas na caixa aí, isso, que elas estão querendo sair. Isso, prende as galinhas aí. Muito aí. Bem. A Neide diz o seguinte, mãe de nada. Ela diz que vai fazer um curso de casada em janeiro. E o marido, Carlos Augusto Moraes, que tinha um corpo lindo, parecia um atleta, tá engordando a beça, sabia? O cara tá ficando um baiaco. O que a senhora acha que ela deve fazer, mãe? Ai, o que, mãe? Primeiramente tem que pegar o santo de São Jorge, né? Santo de São Jorge, o que, mãe? Pelo jeito o marido tá ficando um dragão. Não é nada disso, mãe. Vambora. O que a senhora vai consultar aí? Deixa eu fazer as consultas aqui. Vai na numerologia ou vai consultar alguma coisa? Numerologia, vamos lá. Porque esse problema eu tô vendo que é na numerologia. Então vamos embora, mãe. O nome dela é Neide. Neide. Neide Gomes de Moraes. Isso. NGM. Isso. GM me lembra aquele carro Monza. Não, assim, e daí? O carro Monza do Hélio Júnior é 90, custa 7 mil. Tá. O número é 7. Sim, 7 mil. 7. De Vicente de Carvalho. Vicente Carvalho. Carvalho me lembra os Curalinhos. Não, mãe, cuidado, hein? Deixa eu ver aqui. 7713 com 14,29,5 raiz quadrada. 24 deu aqui. Essas suas contas só dão o mesmo 24, número, hein, mãe? Não, Barbosa, é o um número científico. Tá, o que quer dizer esse número aí, então? Olha, o número diz aqui. Deixa eu ver, 24, mas é no cibernético. Ah, sim! E aí, olha, o Neide, leva o marido no doutor. Leva o marido no doutor? Eu acho que o seu marido, de tão grande e gordo, tá grávido. Mãe, fica esse tempo todo me enrolar. Mãe, eu abraço. Olha o tamanho da barriga que ela colocou. Não, mãe, obrigado, tá mãe. Tá esperando o trigêmeo. Obrigado, mãe. Ah, de nada. Ah, que coisa, hein? Mas é o que falou aqui. Tá, mãe. Francisco Barbosa e seu programa.